parece estrangeira. Nega, essas ruas são tudo trincheira. Esses menor não tão pra brincadeira. Corta do quilo, destrava a peça. Arranca a cabeça, vida guerrilheira. Seja bem-vindo à selva brasileira. Eu conheço a fauna e a flora inteira. Quer lucro vivo, a hora é essa. Passa carteira, um placo de dólar. Na mão dos gringa é esmola. Eu sou nota 10 da matéria. Leio do lado de fora, a hora é essa. Nego, só segue a estratégia. Vai ser pique, jogo livre se nós estoura. A vida é outras ideias. Vai ter férias no Caribe, vivendo foda. Esquece esses comédia. Se meu rádio toca, eu sei que é responsa. Rima de tantos, tô na minha luta. Eu não uso bolsa, manda na conta. O Pix é telefone, filha da... Nego, todos eles falam demais. Nego, querem fazer o que nós faz. Nego, tem um mapa de opções. Mas ricos e imitações. Quem tá é nós nessa porra. O ódio de SP. Nessas de vai matar ou vai morrer. Fizemos acontecer. Noite paulista, bota meu nome na lista. Que hoje o baile vai ferver. Cobiçado das Patrícia. Boy não ultrapassa a risca pra não se fuder. Tô ruim da vista, na picota do artista. Vi os Zulus não na TV. Tamo na mídia, terrorista das batidas. Qualquer beat é mó lazer. Vai lá e avisa, pra não roubar essa brisa. Que agora assim que vai ser. A Stella Vista, Elon Musk me entrevista. Tô rimando igual ET. Passando de fase é o game. Nenhum dos soldados tremem. Meus adversários queimem. Fiquem na sua lado, Kenner. Todos aliados rendem. Só os que tá ligado entendem. Que os emocionados cheguem. Junto com a luz da sirene. Os atrasalados mentem. E mais uma carga vem. Liga, essas ruas são tudo trincheira. Esses menor não tão pra brincadeira. Corta do quilo, destrava a peça. Arranca a cabeça, vida guerrilheira. Seja bem-vindo à selva brasileira. Eu conheço a fauna e a flora inteira. Quer lucro vivo, a hora é essa. Passa carteira, um placo de...